Bom, agora a gente vai entrar no texto da segunda Mishnah, ainda em Masefet, Tratado de Berachot. Agora, Berachot do Perek Aleph, Mishnah Bet, segunda Mishnah. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui e a gente vai para nossa DAF, a nossa página de hoje. Ok? Então, vamos lá. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, já está aparecendo aqui para vocês. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem e a gente vai entrar no texto da segunda Mishnah, certo? Mishnah, eu vou estar utilizando aqui o Talmud, certo? Porque eu vou ler com vocês um texto que está na Gemará, certo? Então peguei o texto, uma página do Talmud para a gente estudar hoje. Lembrando que esse PDF, tá? Essa página você pode encontrar no site Daf Yom, certo? Daf Yom, que é onde eles deixam uma página do Talmud por dia, certo? Então lá você consegue encontrar esse PDF aqui, certo? Bo natril, vamos começar. Na Mishnah anterior a gente estava falando sobre Kriyat Shema, sobre a recitação do Shema, e já que a gente tá falando do Shema, na verdade, na Mishnah passada, a gente não entrou no texto da Torá em si, certo? Eu estou com a minha Torá aqui, eu vou pegar ela para a gente fazer a leitura do texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar a Torá aqui e a gente vai fazer a leitura do texto para a gente dar uma olhadinha em algumas coisas. O texto de Devarim, que é o texto de Deuteronômio, certo? Ele vai começar com o Shema, que a gente já conhece, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Porém, é o verso 7. O verso 7 que é o motivo da gente estar estudando essa Mishnah. Na verdade, é a primeira e a segunda, e a primeira e a segunda Mishnayot, que a gente tá. Esse é o motivo pelo qual a gente está estudando, né? O verso 7 diz assim: Vershinatam levanecha veribarta aban, beshiftecha beveitecha, veleftecha baderech, uveshochbecha ufkumecha. Certo? Então, o verso diz: Eis, inclinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, uveshochbecha ufkumecha. Na Mishnah passada, a gente estudou sobre o termo, né? Uveshochbecha. Certo? O Veshuch Becha é ao deitar-se, certo? Esse foi o motivo pela qual a Mishnah começa com o Meimatai. Meimatai Korin et Shema Be'arvit. Porque o texto de Deuteronômio começa dizendo que você deve recitar essas palavras ao deitar-se, certo? Então, a Mishnah começa falando sobre o Kriyat Shema, a recitação do Shema à tarde ou à noite, né? Porém, agora a Mishnah, a segunda Mishnah vai tratar sobre Arvit, ou seja, a recitação da manhã. Porque o texto diz, uveshoch becha, ao deitar-se, uvkumecha, ao levantar-se. Então, ao levantar-se, deve recitar essas palavras. Então, a Mishnah diz, acompanhe comigo o texto da Mishnah, diz assim, Mematai korin et shema beshacharit. Então, Meimatai Korin et Shema B'Shacharit. Exatamente a mesma pergunta que é feita na Mishnah passada, porém, lá perguntou sobre Arvit, agora é Shacharit. E a gente tem duas respostas, certo? A primeira resposta diz assim: Mishayakir ben Techelet Lelavan. Ou seja, a partir do momento que dá para distinguir entre Techelet e entre Lelavan, ou Lavan, que é branco. Techelet seria aquele azul celeste, seria basicamente isso. Por exemplo, quando a gente lembra do texto de ainda do Kiryat Shema, a gente viu que a Hashem pediu para que no tzitzit você colocasse fios brancos e fios techelet, certo? Então, um fio branco, fio techelet. Techelet é aquele fio azul, certo? Então, a Mishnah diz assim: olha, você pode recitar o Shema de manhã a partir do momento Mishayakir ben Techelet Lelavan. Quando você olhar para o tzitzit e você conseguir distinguir entre o Techelet e o branco, entre a cor Techelet e a cor branca, então aí já é permitido você recitar o Shema. Rabi Eliezer Omer, o Rabi Eliezer tem uma segunda opinião, ele diz assim: Ben Techelet Lekarti. Ben Techelet Lekarti. O Rabi Eliezer diz assim: não, não é entre Techelet e Lavan, não é entre azul e branco, é entre Techelet e Karti. Seria entre um azul celeste e um verde, certo? Então aí fica um pouco mais difícil, precisa um pouco mais de claridade para que possa se enxergar. Então, essa segunda opinião é um pouco mais complicada, né? Você distinguir entre azul e um verde. Então, diz assim, olha, naquela época não existia luz elétrica, né? Então, quando o sol estava nascendo, perto do sol nascer, dava para você distinguir entre azul e verde, então você já podia recitar o Shema. Vegombra Ada Netzahama. Isso diz. E o término da recitação do Shema é Ad Anetzahama. É até o sol começar a brilhar, certo? Então você tem que recitar o Shema de Shacharit dentro desses dois momentos. A partir do momento em que você começar a distinguir entre Techelet e Lavan, ou Techelet e Karti, certo? Quando você começar a distinguir entre um azul e um verde, a partir daquele momento você já pode iniciar o Kriyat Shema. E o limite máximo é Ada Netzahama, até o sol começar a brilhar, até o sol sair. Porém, a gente tem uma segunda opinião, né? A Mishnah, ela tem sempre traz duas ou mais opiniões. Rabi Yehoshua Omer, agora o Rabi Yehoshua. Rabi Yehoshua diz: Ad Shaloshaot. Na verdade, você pode estar Ad Shaloshaot, até a terceira hora. Ok? Então, ele diz assim: olha, na verdade não é até a Netzahama, mas você pode estender um pouco mais. O limite máximo pode se estender um pouco mais, Ad Anetzahama, até a terceira hora, né? Na verdade, Ad Shaloshaot, até a terceira hora, certo? Dá uma paradinha por aqui, e para a gente fazer uma comparação com a Mishnah passada que a gente viu. A gente viu que a Mishnah, ela perguntava a partir de qual momento recitava o Shema na noite, e a gente tem a resposta, né? A partir do momento, né, que os Kohanim entram para comer terumá, e a gente tem o Ad, até quando? Então, a gente tem a primeira opinião do Rabi Eliezer: Ad Sofa Shmurah Rishonah, até o final da primeira Shmurah. Depois a gente tem uma segunda opinião dos Hachamim. Os Hachamim diz que é até a meia-noite, né? A gente tem uma terceira opinião, que é a do Rabi, do Ramban Gamaliel. E o Ramban Gamaliel diz que até Atzo Fashmu Ha'oshonah, que é a opinião do Rabi Eliezer, do Rabban Gamaliel Omer, ele diz que é Ad She'ale Amuda Shachar, que é até Amuda Shachar, que é até o amanhecer, né? E depois dessa opinião mais extrema, a gente tem uma justificativa, e essa justificativa é dada com Maase. Aconteceu. Então tem uma história, certo? Então conta uma história da discussão entre o Rabi Gamaliel e os seus filhos, e assim por diante. Então, é muito comum a gente encontrar na Mishnah algumas posições mais extremas, e após essas exposições, essa opinião mais extrema, a gente tem uma justificativa. E aqui é o que acontece no texto. Rabi Yehoshua Omer, Rabi Yehoshua diz, Ad Shalosh Shaot, é até a terceira hora. E ele justifica, ele diz assim, Shikan Derech Bnei Melachim, como diz a Mishnah, aqui o Talmud diz, Shikan Derech Melachim, La'amud B'Shalosh Shaot. Mas por que que a gente deve estar o limite máximo até Shalosh Shaot? Porque é o costume dos reis, dos Melachim, ou dos Bnei Melachim, dos príncipes, La'amud B'Shalosh Shaot. Porque é costume dos reis ou dos príncipes levantar até a terceira hora. Né? Porque o texto diz, Uveshor Becha, ao deitar-se, Uv Kumecha, ao levantar-se. Então, Rabi Yehoshua Omer diz assim, já que até Uveshor Becha, ou até Uv Kumecha, ao levantar-se, a gente deve estar até a terceira hora, Ad Shalosh Shaot. Por quê? Shkan Derech Bnei Melachim, ou Melachim, La'amud B'Shalosh Shaot. Porque eles se levantam até a terceira hora. São um pouco mais preguiçosos, né? Então, pode dormir até tarde, certo? Então, até Shalosh Shaot é permitido. Até o final da... Até a terceira hora, até a terceira hora é permitido. E o texto continua, a Mishnah continua. Akore mikan va'ela lo efsid. Ou seja, quem perde a receita, ele não está isento disso, certo? E ele diz que Adam Koreba Torá, ele não pede como um homem que está recitando o Shema, ou seja, lendo a Torá. Então, se você está lendo a Torá, está lendo a Parashá, certo? E chegou a hora de recitar o Shema e você viu que passou da hora de recitar o Shema, você pode ler o texto já que você estava estudando o Torá, você pode ler o texto do Kiryat Shema, que fica como você tivesse cumprido, certo? Então, é como você tivesse cumprido. É que Adam Kore Batorá, é como um homem que está lendo a Torá, certo? Então, se você leu o Kiryat Shema, restou o Kiryat Shema após esse horário, que Adam Kore Batorá, é como você estivesse lendo a Torá, certo? Então, essa é a Mishnah. A Mishnah, ela encerra dessa maneira. É que muitas vezes as respostas na Mishnah, elas são, como a gente pode dizer, en passant, certo? Ela não responde, muitas vezes, a pergunta diretamente. Ela faz uma alusão a outra coisa. Por exemplo, a partir de qual momento eu devo recitar o Shema? Ele diz assim, ó. A partir do momento que os Konim entram para comer terumah. Então, você tem que saber a partir de qual momento é, para você saber a partir de qual momento deve recitar o Shema. Certo? Aqui, a resposta é quando você consegue distinguir. Ele não dá um horário, ele dá outra coisa. Quando você começar a distinguir entre essas cores, você já pode recitar o Shema. Agora, eu gostaria de continuar com vocês aqui na Gemará, certo? Aqui na Gemará a gente tem uma discussão bastante interessante, que é sobre a comparação, certo? Mexer aquilo bem macho ou bem algo, ler algo, certo? Por exemplo, a comparação, porque a Mishnah responde que o momento para recitar o Shema é Mishayakil ben Techelet Lelavan. É a partir do momento que você consegue distinguir entre Techelet e Lavan. Depois, o Rabi Eliezer diz que é ben Techelet, certo? Ben Techelet Lekarti, entre o Techelet, o azul celeste e o verde. E o Tanei diz, Rabi Meir Omer. Então, o Rabi Meir diz, Mishayakil ben Ben Zoez Lekelev. Então, o Rabi Meir diz que é a partir do momento em que você distingue, consegue distinguir um zeus ou yunkele, ou seja, um lobo e um cachorro. Certo? Então ele faz a comparação, olha, quando você consegue distinguir entre dois animais da mesma espécie, você já pode recitar o Shema, certo? Por exemplo, você consegue distinguir entre uma onça e um leopardo, aí você já consegue, já é permitido recitar o Shema, né? Porque não está escuro para que você confunda, nem está tão claro para que seja tão nítido. Então, quando você começar a distinguir entre o que é um cachorro e o que é um lobo, você já pode recitar o Shema. Rabi Akiva Omer, Ben Hamor Le Achol. Certo? Ou seja, quando você consegue distinguir entre um asno e um burro, ou seja, seria mais como um burro doméstico, né? Usa para trabalho, e um burro selvagem. Quando você consegue distinguir entre esses dois, duas espécies de animais, você já pode recitar o Shema, certo? Então, aqui a gente tem um asno e um burro, né? Ve'acharim omrim, e o restante, os outros dizem, que é quando você consegue distinguir, né, Mishakir, entre Havero, entre um Havero, Harok, certo? Entre, você consegue distinguir uma pessoa, certo? A Alba Amot, com quatro Amot de distância, certo? Veiakireno, aí você consegue reconhecê-lo. Ou seja, é permitido você recitar o Shema quando você consegue reconhecer uma pessoa com Arba Amot, de distância de você. Amot, Amar, seria uma distância de um côvado, seria mais ou menos 50 centímetros, né? Então, Arba Amot seria uns 2 metros. Então, se uma pessoa tiver 2 metros de distância de você, e você, de manhã, já consegue saber quem é, consegue ver a pessoa claramente, ver o rosto, aí, a partir daquele momento, já é permitido você ler o Kriyat Shema, certo? Então, embora esse texto está na Mishnah, é uma opinião de Rabi Meir e Rabi Akiva e Acherim, certo? E os outros. Então, aqui na Mishnah a gente tem algumas respostas. A partir de qual momento? Primeira resposta. Mishei Akir, Ben Techelet, Lelavan. Segunda, Ben Techelet, Lekarti. Entre azul e branco, entre azul e verde, ou quando você consegue distinguir um lobo de um cachorro, ou quando você consegue distinguir entre o asno e um burro, ou quando você consegue enxergar uma pessoa a uns 2 metros de distância de você, você consegue já identificar que é uma pessoa que você conhece ou algo assim, certo? Então, a Mishnah, ela tem essa resposta. Então, a partir desses momentos, você já pode ler o Kriyat Shema. Ok? Então, o fim, até que momento, a gente tem duas opiniões, Ad Netzach Hamah ou Ad Shalosh Shavuot. Certo? Então, pessoal, essa foi a Mishnah da semana. Então, eu vou fazer aqui vou interromper o compartilhamento. E na próxima semana a gente continua estudando a Mishnah. A próxima Mishnah que a gente vai ver é a terceira Mishnah, primeiro Perek, ainda no primeiro capítulo, a terceira Mishnah. Tá ok? Então, pessoal, até a próxima.